sua vida. Não há nada que ainda não se tenha dito sobre a vida. Podem perguntar a Deus. E todos dirão. Viver é o que de mais maravilhoso fora da vida. Volta para o capital. Tem muito amor. 803. 1540 quilômetros. Fica aqui, então. Santa Catarina. E estamos vencendo mais um dia de atividade. Por amor à vida. Do Comacho de Serra Alta Ouro. Abraço, amigo velho. Pode deixar com o Comacho, vamos apartando uma daquelas buenas. Já mandar ela pro Flávio que estamos aqui enchendo no Palisoto também. Bom dia, meus amigos. Esse é o programa Bom Dia Trabalhador, Rádio da Pensão AM. Sempre em nome do Mercado Avenida. Falamos em nome sempre da Ouro Luz. Nossa Senhora e Bovine.